E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e um evento como esse deveria durar uma semana, na minha opinião. Claro, né? Bom, novamente aqui, começando mais uma edição do nosso podcast, do JBG Podcast. E nessa edição eu vou falar a respeito do Diversão Offline, o evento que ocorreu em São Paulo, no final de semana de 27 e 28 de abril, né? Foi um evento muito da hora e eu vou dar minhas opiniões a respeito do evento, certo? Mas antes, eu vou deixar um pequeno agradecimento, na verdade um grande agradecimento, pra quem apoia o Jogatina BG através da campanha do PicPay e também pra quem curte, né, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram, Discord e muito mais, você vai encontrar aqui na descrição desse podcast. E um agradecimento também especial para a nossa loja parceira Bravo Jogos, né? Inclusive, se você é apoiador, né, ao longo dos 3 meses, cada mês que você apoiou com valores a partir de 15 reais, né, o valor que você pode apoiar o Jogatina BG é a partir de 1 real, mas pra quem quer concorrer aos nossos sorteios, que a gente faz a cada 2, 3 meses, é com valores a partir de 15 reais, ou seja, cada mês que você apoiou com 15 reais, você tem um ticket pra participar do sorteio. E no início de junho, o sorteio vai ser de um vale-compras de R$250 na Bravo Jogos, né? Nossa loja parceira. Então, se você quiser apoiar o Jogatina BG nesse mês de maio, entre lá no picpay.me/jogatinabg e saiba mais. Bem, vamos lá, olha só. Diversão Offline em São Paulo. No ano passado, o Diversão Offline teve no primeiro semestre em São Paulo e no segundo semestre no Rio de Janeiro. E essa edição em São Paulo, ela, desse ano, né, no caso, de 2019, foi muito bem populada, né, por muita gente e os ingressos esgotaram pros 2 dias. Então, foi um evento, assim, que foi muito sucesso, né. Eu até vi comentário, assim, a respeito, ah, o evento foi 6 mil pessoas, né, entre aspas, não sei necessariamente se foi esse número, mas 6 mil pessoas, mas não compara com a população da cidade de São Paulo. Mas calma lá, né? O evento em si, pra dentro do hobby, é muito interessante, né? A gente vê pelo censo Ludopedia como o evento tem crescido, né? E a gente vê o reflexo disso num evento onde os ingressos esgotaram. Os 2 dias tava muita gente fazendo muitas atividades. Então, querendo ou não, foi um sucesso de crítica, sucesso de público o Diversão Offline em São Paulo. E fica o agradecimento aqui e a parabenização pro pessoal do Carioca Geek, que é a estrutura, né, que organiza o evento, porque o evento tava bem sinalizado, tava tudo bem certinho, eu não vi nenhum problema em relação à estrutura. Talvez atrasou o quê? 15 minutos para entrar o pessoal, que é da parte do público, né? Eu entrei pouco antes por conta do passe de imprensa, mas eu não vi ninguém reclamando assim, putz, eu demorei para entrar, porque depois às 6 o evento ainda tava rolando, então não acabou exatamente às 6 horas, né? Nos 2 dias ficou até um pouco mais, então eles compensaram isso, né? Fora que também o evento tinha muita coisa para fazer. E também o evento desse ano em São Paulo, apesar de ter sido no mesmo lugar, ele foi maior, porque no ano passado o evento, no final do salão de exposição, havia a parte de alimentação, bebidas, comidas e tal. E esse ano eles resolveram tirar isso, até por conta que, próximo ao evento, né, na região ali onde ocorreu o evento, próximo da Paulista, tinha muitos restaurantes, tinha um convênio com uma panificadora lá, que é gigantesca, próximo lá, que dava desconto pra quem fazia parte do evento. Então, não faltava opção pra você sair, comer, depois voltar pro evento e tal, e você podia entrar com alimento e tudo mais. Então, tirando essa parte de alimentação, ele teve como colocar mais editoras participando, né? Nós tivemos a participação de diversas editoras. Vamos mostrar, fazer um mapa mental para quem não esteve, né? Para quem também não viu os vídeos. O evento, ele tinha 2 corredores principais. Entre os corredores, né, você tinha uma parte principal no meio, né, uma ilha de editoras. E nos cantos, nas paredes, você tinha mais editoras e lojas e outras coisas que tinham seus estandes, né? Mas assim que você entrava, você já dava de cara com o estande da Galápagos. A organização da editora estava muito maneira, né? Eles fizeram como se fosse vários blocos temáticos dentro do próprio estande, né? Você entrava ali e você já via uma versão gigante do King of New York, né? Onde tinha muita criança brincando. Acho que até teve uma hora que o Davi Coelho tava organizando uma jogatina lá que tinha os dados assim, tamanho de um puff, né? Foi bem divertido. Fora que tinha na parede mesmo impressa uma versão gigante ali do Railroad Inc, né? Também tinha uma parte só de tatuagem, que eles fizeram uma parte de que você podia pagar e fazer a tatuagem. Tinha várias mesas ali, pelo menos umas 10 mesas, onde o pessoal podia jogar os títulos dos vários anunciados, né, pela editora. Mais pra frente eu vou listar tudo que foi anunciado e novidades, mas em relação ao evento, assim, na parte da Galápagos, estava bem maneiro. Eles tinham uma parte ali que era exclusiva pra RPG, por conta do Dungeons and Dragons da 5ª edição, e também uma mesa gigantesca ali, exclusiva pra Keyforge, né? Keyforge, a galera, muita gente jogando toda hora, e fora que eles fizeram muita muvuca ali, e tinha muita gente atendendo, e tinha os jogos à venda e tal. Questão de estrutura da Galápagos, não tinha o que reclamar, cara. Tava bem maneiro, tava bem visual, assim, tudo muito bonito, bem iluminado, então, essa questão tava show. Isso você via na entrada, né, da Galápagos, você via no lado lado direito, né? No lado esquerdo, assim que você entrava, você via alguns pequenos estantes, né? Da Pensamento Coletivo, da Jambô, da Precisamente Jogos e do Jogarta, né? Que é uma organização aqui de Curitiba, na verdade, do Brasil inteiro, que envolve tanto RPG quanto envolve board games, né? A Precisamente tava lá apresentando os jogos em lançamento, a Pensamento Coletivo tava com muita coisa de RPG, já que eles têm muito foco no RPG, e venda dos jogos de board game que eles haviam lançado anteriormente com promoção. Passando essa parte da entrada, o próximo stand central que tinha era da Retropunk Publicações. Acho que era o único stand nesse sentido do RPG que teve um destaque no centro do evento, né? A Retropunk, eles vêm lançando muitas edições de RPG, né? Jogo de tabuleiro em si, eles não continuaram lançando os jogos, né? Só tem os jogos previamente lançados, né? Skate, Gangster de Retro City e outras coisas. Mas pra parte de RPG, eles tinham várias mesas. Também até por conta do Rastros de Cthulhu, o jogo do Hora da Aventura. Então essa questão tava bem maneira. Então pra quem curtia RPG, tinha muita coisa pra fazer ali no stand da Retropunk. Mas continuando aqui na questão da visão, você tinha a área de protótipo, né? Que era organizada pela Orgutal e tinha uma parceria ali com Mansão das Peças. E a área de protótipo tava sempre lotada, muita gente tá apresentando seus protótipos, né? Eu vou comentar alguns que eu conversei, outro que eu joguei, certo? E eles fizeram um esquema bem interessante, né? Pra apresentar todos os protótipos, tinha protótipos, por exemplo, do Pictoria da Mob Studios no sábado, e tinha, por exemplo, outros protótipos no domingo, né? Então o pessoal de sábado apresentava os seus jogos e domingo era outro pessoal que apresentava nessa área de protótipo, né? Por exemplo, você via lá o Konya, o Elemento Duel, e eu vou comentar depois todos esses jogos que foram apresentados ali pra vocês. Seguindo, né? Você via do lado da área de protótipo uma stand da Nerd Offline e também um stand da Game Maker, né? Que apresentou diversos jogos, o Quicks, o jogo da história dos pescadores e tudo mais. E na frente deles ali tinha um stand central que era da Redbox Editora, né? Eles apresentaram o Tsukiji, né? Que foi um lançamento por conta lá do Leandro Pires e a versão já comercial pra você poder comprar, o Bunny Kingdom, várias mesas lá dos jogos da editora Redbox, né? Na frente da Redbox, assim, você encontrava o stand gigantesco também da MeepleBR, né? Onde eles apresentaram diversas mesas pros jogos que eles tiveram pré-venda, por exemplo, como o Root. Não era jogo inteiro, né? Você jogava uma versão lá até 5 pontos e você tinha que ficar numa lista de espera pra você poder jogar. Então, você anotava ali, daqui 10 pessoas jogando, você podia jogar. Então, tava bem abarrotado de gente, fora que tinha as mesas, assim, de outros jogos da editora em si. E também teve um mini palco ali e também onde você podia comprar os jogos da MeepleBR. Nos mostradores, né, na parte de vitrine ali, tinha os diversos jogos que eles anunciaram, as versões de Terraforming e outros jogos da MeepleBR. Do lado esquerdo, né, na parte da parede ali, você encontrava também um stand da Ludotable apresentando suas mesas. Do lado deles tinha a Mitra Jogos, né, com diversos jogos analógicos e jogos de peça de madeira. Tinha aquele, obviamente, aquele Jenga gigante. Na sequência, do lado da Mitra, tinha o pessoal da Lens Club, né, que é aquele pessoal que fez uma franquia, né, de lojas e luderias. E lá eles apresentavam os produtos deles, camisetas, tinha os drinks pra você experimentar, os drinks não alcoólicos, né? E do lado deles tinha uma área free play que foi utilizada em grande parte pra pintura de miniatura, pra algumas atividades da Conclave, né? Inclusive a Conclave tava no centro ali, atrás da MeepleBR, mas na parte central, com o seu stand lá. Então o pessoal tava fazendo muitas atividades. Você lá tinha mesas que não parava de ter gente do jogo de miniatura da Crônicas de Gelo e Fogo, né? Da Communion Knot. Fora que eles tinham a exposição de diversos jogos, tinha uma mesa também do Cleópatra, tinha Vampiro Heritage do Capital Sonar, já que o Roberto Fraga tava também aqui, né? E continuando do lado esquerdo ali, você tinha a Piovesan, né? Que é uma loja ali com diversas miniaturas e outras coisas. E no fundo você tinha a Arster, editora com jogos menores e uma parte de mesas lá onde o pessoal podia testar jogos e tudo mais. No fundo, você tinha um stand gigantesco também da Grok. Lá você tinha diversas mesas que não paravam, inclusive mesa do Cartógrafos, né? Do jogo do Jordi Ada, onde você tinha o pessoal jogando toda hora, não só essa mesa, tinha o Waka, o pessoal jogando, tinha uma parte ali exclusiva pra cobertura, né? O pessoal do Covil fez algumas atividades por lá, e também tinha muita mesa, por exemplo, do Wingspan, e fora que também tinha a parte de loja, onde eles estavam vendendo jogos como Vast, como Wingspan, com preço bem da hora, então foi bem show. Do outro lado, tinha a Fanbox Jogos, na verdade era um compilado de diversas editoras, né? Do lado ali tinha a Gorilla 3D, onde vendia diversas miniaturas e outras coisas prototipadas em 3D, mas no stand da Fanbox tinha a Precisamente Games, né? A editora que o Leandro Nunes, né, faz parte, junto com a Patricia Nath, tava apresentando o Body of War, o jogo deles lá, que é bem maneiro, eu joguei. Tinha, além deles, tinha outras editoras apresentando diversos jogos lá. Do lado deles, tinha a Dijon Jogos, né, inclusive com muitas cópias lá do Heróis de San Villano, né, já que foi um jogo que eles conseguiram encerrar, né, a produção a tempo pro evento, e foi bem maneiro porque, graças até a premiação do Ludopedia, o pessoal foi lá, tirando bater um papo com o Eduardo Guerra, que é o autor do jogo, foi muito maneiro. Do lado, tinha um stand também da da Paper Games, né? O pessoal da Paper Games fizeram uma vitrine assim bem maneira, porque mostrando quais jogos que estavam à venda, quais jogos eram lançamento, e cada um deles estava indicado. Por exemplo, eu vou comentar também quais jogos que foram anunciados e tudo mais, mas a Paper Games, ele fez um stand, uma vitrine ali, onde tinha os jogos lançamentos, e também do lado direito você tinha a vitrine com os jogos anunciados, né, e que virão pela editora no futuro, que eu vou comentar mais pra frente. Do lado da Paper Games tinha Calamity, com diversos jogos da Queen Games e alguns anúncios que eles fizeram. Tava bem maneiro, você jogava lá, participava do sorteio e tudo mais. A próxima editora é uma editora mais de RPG, mas que também publicou alguns jogos de tabuleiro, que foi a New Order, né? Tinha o pessoal da NPCs lá trabalhando pra eles. NPC é um grupo de mestres de RPG que fazem um trabalho incrível, inclusive eu conheci eles aqui em Curitiba. Um beijo pra você, Reginaldo, caso você esteja escutando, mas o pessoal faz um trabalho muito maneiro. E um stand gigantesco já na sequência era o stand da Ludens, né? Tinha os jogos, protótipos, tinha diversos acessórios pra você comprar pra você formar o seu jogo de tabuleiro, né? Meeples, dados, fichas e tudo mais. Muito, muito foda, cara. Bem maneiro o trabalho que eles fizeram lá. E do lado deles tinha Bucaneiros também com um stand bem grande, já que eles estavam apresentando o Teotihuacan. Tinha também o A Tales of Parties, acho que talvez seja esse o nome. A apresentação do Carpendia, né? Que é um jogo anunciado. E do lado deles ali tinha a Geeks and Orcs, né? Que era praticamente do lado da Galápagos, né? Fazendo essa volta. Também com muitas mesas. Tinha uma parte também exclusiva pro footboard, onde você jogava lá com narração, né? E tinha uma caixinha de som mega maneiro, assim, em forma de torre de estádio. Então eles fizeram um trabalho bem maneiro, assim. E você podia também testar o Unreal State, né? Que foi um jogo que foi anunciado pela editora. E assim você conclui toda essa parte das editoras. Você pode ver que tinha muita coisa pra fazer no evento. Cada uma das editoras tinha suas mesas, então você podia parar lá, sentar, conhecer os jogos, caso não tivesse fila, né? Fora que, por exemplo, eu falei que teve a rotação das mesas, né? Da área de protótipos da Orgutal. Na Galápagos também teve jogos que teve mesas no sábado e tinha outros jogos, por conta dos anúncios deles, que teve mesa somente no domingo, né? Isso foi bem maneiro porque você tinha chance de jogar um dia uma coisa e jogar outra coisa no outro dia, né? É claro que eu fiquei triste porque quando me sobrou tempo, eu queria jogar o Hong Kong Blackout e só tinha no sábado. Infelizmente eu não consegui, sábado foi bem corrido. Mas em relação à quantidade de editoras, pode ver que ano passado você não tinha a Calamity, né? E também não tinha um pedaço tão grande assim, por exemplo, pra Ludens, né? E fora que por conta dessa tirada da parte da alimentação, o evento se estendeu um pouco mais e isso foi muito, muito maneiro, né? Apesar da posição ser lá no fundo, não quer dizer que não tinha movimento, né? Tinha movimento em todas as editoras e o pessoal fez um trabalho maneiro. E assim que você entrava também do lado da parte do protótipo, você tinha a parte do auditório, né? O auditório teve palestras ao longo dos dois dias, né? Começava de manhã e até o final do evento. Lá teve palestras, teve premiações, né? Não só o prêmio Ludopedia, mas também teve o prêmio Goblin de Ouro pro pessoal do RPG, né? A gente vê essa questão de ter muita gente por conta do espectro do que foi o ano, né? Levando em consideração, assim, que, olha, Mandala e Ludofy teve a união e por isso que gerou um stand gigantesco da Grok. Inclusive, foi anunciado a parceria da Grok com a Cronos, né? Isso foi muito maneiro também. E espero que dê bons frutos, né? E a gente vê que, graças ao crescimento do mercado, a gente vê um evento gigantesco como esse, o público lotando o evento e também muitos jogos anunciados e lançados na feira. Então, isso é muito maneiro pra nós e é benéfico para o hobby. Bom, minhas opiniões a respeito do evento em si, como foi o evento pra mim, né? No ano passado teve a Jéssica, teve o Iha, e esse ano eu fui sozinho como representante do Jogatina BG, e o sábado já foi uma loucura, porque assim, primeiro, eu cheguei muito cedo em São Paulo, cheguei próximo das 6 da manhã, porque eu fui de ônibus aqui de Curitiba, e eu cheguei lá, e eu fiquei lá, próximo ao evento mesmo, na panificadora lá do lado, até um horário do evento abrir, e eu já tava já entediado, querendo entrar no evento, conhecer tudo que tinha lá, porque assim, eu sabia que não ia dar pra fazer, como tinha muita coisa pra fazer, eu ia perder muita coisa pra fazer, cara. Porque assim, o sábado ele foi angustiante pra mim, porque eu participei da palestra com o Fabrício do Aftermath, com o Jack Explicador da Mipo TV, tinha o pessoal do Covil, né, a Karine e o Paulo, tinha o Alan Farias do Direto ao Ponto e tinha também o Kaká do E Aí Tem Jogo, com a mediação do Davi Coelho do Sigo Coelho, né. E a parada dessa palestra foi interessante porque ela começou 1:30 PM e ela foi a palestra maior de duração, né, porque até por conta do volume de pessoas no palco. E eu tava angustiado em questão da palestra porque eu talvez nunca tinha participado de uma palestra onde eu ia falar a respeito de um trabalho que eu fiz e tal. Por mais que eu tenha o background e sou formado na questão de, ah, vou dar aula, né? Não é a mesma coisa, cara, porque tava nervoso, porque é um monte de gente que a gente faz conteúdo e eu fiquei... E ainda assim, apesar de tudo isso, eu consegui falar algumas coisas, mas eu sei que o Covil gravou um vídeo, né? E depois, se caso tiver lançado até a publicação desse episódio, eu vou listar aqui pra vocês, onde eles gravaram ali e provavelmente vocês vão ver um pimentão gigantesco no meio lá, que no caso sou eu, mas ainda assim, foi uma palestra interessantíssima. Pessoal, a gente falou sobre os desafios, né, na produção de conteúdo sobre board games no Brasil. Lá a gente falou sobre tanto a mídia escrita, podcast e mídia audiovisual. Falou sobre diversos assuntos que são relacionados a isso, né? Foi muito maneiro bater um papo com esses gigantescos do hobby, né? Mas, cara, eu agradeço novamente o Elson, lá do Se Joga, que tava organizando essa parte de palestra, pelo convite. Eu também peço desculpas por não ter contribuído tanto, né? Eu queria falar muito mais coisas, mas a questão de limite, também várias pessoas contribuindo lá. Mas eu deixo agradecimento a todos que participaram da palestra, apesar de eu não contribuir tanto. Foi muito maneiro. E a angústia não acabou até o final do evento, né? Do sábado, porque tinha o prêmio Ludopedia. Apesar de meu coração sonhar, né? Com premiações e tal. Obviamente, a gente sabia, né? Que a gente sempre agradece, obviamente, que a gente chega na final, né? Com pessoas incríveis como o pessoal do Covil, o pessoal do BGG2 e também na mídia escrita, como diversas pessoas que fazem trabalhos incríveis, né? E fora que também foi uma loucura, né? De chegar no evento, tinha muita coisa pra fazer, acabei almoçando depois da palestra, então lá por 4 horas da tarde, quando clicou, já era o final do evento e tinha já o prêmio Ludopedia. Mas ainda assim, foi mega divertido. Eu encontrei muita gente lá, também dos nossos apoiadores, inclusive. Ficou um abraço pra todo mundo lá que me reconheceu, veio lá bater um papo comigo. Eu não vou saber o nome de todo mundo aqui de cor, mas cada um de vocês eu deixo um agradecimento especial pra vocês, porque vocês são incríveis. E eu agradeço sempre o carinho de todos, né? Porque, como a gente falou até na questão da palestra, eu sempre falo aqui, a gente faz conteúdo pra vocês, certo? Se dedica aqui gravando, editando, publicando, divulgando e tal. Mas, no final das contas, se não tiver vocês, não adianta nada a gente conversar pras paredes. E a gente poder bater um papo com vocês, e o pessoal até agradecer o conteúdo que a gente faz, e vem falar que é fã, até eu fico muito sem jeito. Mas então, e ainda mais sozinho, né? Normalmente quando tem alguém ali, a gente sempre dá aquela intercalação, né? Mas fica aqui o agradecimento a todos que bateram papo comigo, cara. Pessoal, muito querido, assim, então um beijo no coração a todos vocês que me reconheceram. Inclusive, vi muitos dos nossos apoiadores lá, né? A gente bateu um papo geral por lá. Thiago Carlos, Rafa Silva, Pinduca, João Cláudio, o Leandro Nunes e muita gente lá que tava lá na parte do evento. E depois a gente até fez um rolezinho depois, assim, do evento, pra gente comer uma pizza e bater um papo. Cara, sábado foi assim, aquela coisa. Se piscou, acabou o evento. Sábado, a única coisa que eu joguei foi uma partida de Ex Libris lá na Galápagos, né? O Valmir tava explicando lá. Um beijo pra você, Valmir. E foi bem legal. E depois, já teve palestra, acabou a palestra, comi, voltei, já teve a premiação e já acabou. O evento foi... O sábado foi assim, piscou. Apesar de que o pessoal tinha combinado pra jogar depois, até pedi desculpas depois pro pessoal, porque o que eu fiz foi que de sexta pra sábado, quando eu tava viajando, eu dormi muito pouco. De quinta pra sexta eu também dormi muito pouco, por conta que eu fui ver filme muito tarde, né? O Vingadores e tudo mais. E sábado era 9 horas da noite, eu tava na cama. Eu tava na cama porque eu tava destruído. Aí dormi, acordei, saí no domingo, fui, fiz mais... aliás, né? Claro que nesse intervalo eu fiz algumas filmagens, tá? Então eu filmei bastante coisa. Eu espero que no vídeo de cobertura que vocês vão ver bastante takes de diversas mesas que eu fiz, tanto no sábado quanto no domingo. Eu quero utilizar o máximo possível, né? É claro que a cobertura vai ser um pouco diferente, porque eu quis aproveitar o evento no domingo, porque se eu ficasse apenas filmando sozinho, eu não conseguiria aproveitar o evento em si. E no domingo, o que eu fiz foi bater um papo com o pessoal também da parte de protótipo, né? Eu conheci diversos jogos que tiveram lá na parte de protótipo, isso foi muito legal. Acabei jogando apenas um, né? Mas eu conversei lá com o Lorenzo do Elements Duo, né? Bati um papo com ele lá, com o Thiago Melo e também com o Renan Machado do Cônia 52, né? Que é o pessoal lá da Tiki Games. Bati um papo também com o Rafael e a esposa dele do Movie Nights. E joguei uma partida do Dungeons and Drawing do Leandro Pires, né? Que é o mesmo autor lá do Rock Roll Manager e também do Tsukiji, que também eu joguei nesse evento. E foi bem maneiro, porque eu conheci um protótipo, dei bastante feedback pra ele, a gente se divertiu, tava ele e o Grilo, né? Que é um dos nossos amigos ali do Rio. E foi muito maneiro, então agradeço ali a oportunidade de ter jogado, né? Eu queria jogar todos, porque tinha muita coisa da hora na mesa, né? Eu fiquei de olho lá no Elements Duo, que ele é um jogo mais abstrato, mais de peteleco, então era uma coisa bem diferente do que a gente normalmente tá acostumado a ver em questão de protótipo. E todos eles você pode depois conferir, né? Na página da Orgutal e também do pessoal do Mansão Convida, né? Então tinha 22 protótipos, 11 cada dia, e todas as mesas sempre tinha gente testando adaptando. Isso é bem legal porque a gente vê o futuro do nosso mercado nessas mesas de protótipos, né? Cara, vou comentar todos os jogos que tiveram, né? No sábado teve o A Frog Tales, o Audacia, teve o Falls of Ancient, teve o Formula Card, que eu bati um papo com o Roger Ventura. Um beijo pra você, Roger. O Musashi, o Otrorium, o Pictoria da Mob Studios, o Quasar, o Quilombolas, a Guerra dos Palmares, do Rodrigo Rego. E, cara, como tinha protótipo da hora, né? Ainda assim tinha Wise Guys e o Voyagers of Ludna, né? Então esses foram os protótipos que tiveram no sábado. E no domingo teve Consultores do Santuário, Dungeons and Drawing, Elements Duel, A Festa de Israel, Konya 52, Movie Nights, O Mofua, Parley, Penetras de Vernissage, Tormenta The Board Game e Witchland, A Profecia de Ashwood. Então todos esses foram os jogos que tiveram na parte de protótipos no evento, né? Então bem organizado. Bom, aí no domingo eu resolvi jogar um pouco do Tsukiji, saí comer um hambúrguer ali no almoço com o pessoal, joguei uma outra partida do Spirit Island, joguei também a partida do Tsukiji com o Rafa Silva, com o Igor e com o Thiago Kalles. Foi muito maneiro, um jogo bem interessante por parte do Leandro Pires, que foi lançado pela Redbox, né? E jogo bem estruturado, gostei bastante. Eu ganhei, olha só, finalmente ganhei uma coisa lá, né? E foi bem maneiro, né? Teve muita coisa que eu queria jogar, a gente se inscreveu na mesa do Root pra apresentar pro Rafa e acabou a gente não jogando. Eu sei que muitos dos nossos apoiadores, né? O Pinduca e o Rafa, o outro Rafa, né? Tiveram jogando diversos jogos, jogaram o Pré-History, jogaram o Hong Kong Blackout na Galápagos. Você tinha muita coisa pra fazer. Se você quisesse ir lá apenas jogar, você podia jogar. Se você quisesse ir lá apenas pelas mesas de RPG, tinha mesa de RPG. Você também podia passar o dia inteiro somente nas palestras. Tinha palestras interessantíssimas e diversas que você pode encontrar lá no site do Diversão Offline mesmo, que tinha listado todos eles por lá. Fora que tinha diversas atividades. Em cada estante tinha sua atividade. Às vezes tinha um sorteio aqui, uma atividade extra ali. Isso foi bem estruturado ao longo do evento, né? Aí no domingo, como foi mais tranquilo, eu respirei, bati um papo com o pessoal, encontrei o pessoal do Ludopedia, né? O Ricardo Gama, o Emerson, o Vegeta, né? E também o Marcelo. Bati um papo lá com eles, então foi bem legal também, porque se você vai lá pra jogar, você acaba não conversando tanto com o pessoal que você tanto quer falar, né, cara? Eu bati um papo com eles por muito tempo, muitos dos nossos ouvintes e assinantes do YouTube bateram papo comigo também. A gente foi batendo papo com muita gente, fora que outros produtores de conteúdo que eu nunca tive a oportunidade de conversar, assim, tipo, com tanto tempo, foi a oportunidade perfeita pra bater um papo com essa galera. E agradeço novamente o carinho e a recepção de todos, porque foi da hora. Bom, vamos falar a respeito aqui dos anúncios, alguns bombásticos que tiveram na feira. Eu vou, obviamente, retratar eles na edição do News, mas eu queria, já que tô aqui falando a respeito do evento, também falar sobre eles, né? A MeepleBR, ela anunciou o Pré-History, e teve a única mesa que teve no evento lá pra testar, foi com o Pinduca e com o Rafa lá, então eles jogaram ainda. E o Pré-History é um jogo que ontem, no dia 1º, né, eu tô gravando esse aqui no dia 2, com o meu gravador aqui bem gambiarra, porque meu PC morreu. Eu quero editar esse podcast no trabalho, então por isso que eu vou publicar apenas na semana seguinte, mas teve uma jogatina no dia 1º, né, no feriado, e o pessoal no outro mês jogou o Pré-History, eu vi lá, muito bonito, então tem vontade de conhecer. Continuando com anúncios, né, alguns aqui foram lançados, mas só pra falar os anúncios aqui, né. A Galápagos, ela teve o anúncio bombástico, né, do Gloomhaven. Olha só, esse jogo ninguém esperava. Na verdade, muita gente depois que falou que o This War of Mine veio pro Brasil, não tinha questão de ter problema pra lançar o Gloomhaven, né, por conta da questão de quantidade de tradução. Também Twilight Imperium, né, chegou no Brasil, então a gente vê a mão das Modi nisso. E fora que teve outros anúncios da Galápagos, como Fear of Dracula, The Grizzled Armistice Edition, o Zombicide Invaders, obviamente ia vir, né, o Gen 7 da Blade Hatch, o Ex Libris que eu joguei, o Blackout Hong Kong do Alexander Pfister, o Camel Up, a segunda edição, Victoria Mastermind, o History of the World, que já foi lançado já, o Blue Moon City do Kinesi, eu acho, o Kick-Ass Board Game, que também já foi anunciado, já foi até lançado, você pode comprar na Bravo Jogos, o Gravity Superstar, o Hold On, o Santorini, que também já tá em venda aí no Brasil, o Tuki, o Raycoat do Uwe Rosenberg, também já tá à venda, o Arena, o Bad Bones e diversos outros anúncios por parte da Galápagos, mas esses que foram os principais, né? A Conclave, ela anunciou o Western Legends, né, que é um jogo, uma caixa gigantesca, o Fórmula E, o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, né? Foram os principais anúncios por parte da Conclave, e lá no evento tinha uma mesa sempre do Fertile, né, que é um jogo lá que eles haviam até anunciado anteriormente que tinha a exposição lá, então deve vir em breve pela editora. A Grok, né, além da questão da distribuição dos jogos da Cronos. Também teve anúncio dos jogos Fuji, do Anacrony. Olha só esse Anacrony, hein? Já tem já um pezinho ali pra trazer o Tricerion, né? Fora isso, também foi anunciado o Crypt, o Magna Storm, o Koala e o My Little Siphon. Na verdade, foi mais uma confirmação do que eles já haviam anunciado, né? A Bocaneiro Jogos anunciou o Fórum Trajanus, né? Do Etienne Fofeld. A Calamity anunciou outros jogos por parte da Queen Games, já que a parceria deles é bem forte nisso. Tais como o Copenhague, que é um lançamento recente, o Bastille e o Skylands. A Paper Games anunciou o Planet, o Omega Goods, né? Revolta em Longsdale, que é uma expansão. Outro jogo anunciado foi o Max Tack, o Bandido, o Santo Domingo, né? O Santo Domingo ali, que é um jogo no mesmo cenário do Port Royal. A série Undo, né? Que é um jogo de escape room, né? Que é bem legal porque ele não é Legacy, né? E ele não usa um aplicativo, então ele é bem interessante nessa parte. O Sherlock Express e o Walking Plank. Então, teve diversos anúncios por parte das editoras, né? Por parte da Geeks and Orcs, né? A publicação dos jogos do Footboard, que já havia anunciado também pelo Facebook, e também demonstração do Space Zoo, o novo jogo deles lá. Então, em questão de jogos em si, tinha na Potato Cat, que tava junto com o pessoal ali da... Que talvez eu não falei, erro da minha parte, mas fica a correção aqui. Entre o pessoal da Ludens e... Entre a New Order e a Ludens, tinha um stand da Potato Cat com os jogos deles, e lá tinha o pessoal da Sabrina Valley e o Jorge lá apresentando o Sereias, o jogo tá em financiamento coletivo, e lá eles estavam apresentando de uma mesa mega bonita lá, e o pessoal tava toda hora apresentando lá. E fora que também, na parte dos stands, assim, só uns gracejos interessantes, assim, que, por exemplo, na Paper Games tinha uma menina lá vestida de rainha, né, pra divulgar o Queen Domino. Isso é bem legal, é uma forma de interagir o público com os jogos e a editora, assim, então. E fora que também, por exemplo, o pessoal da Bucaneiros, né, o próprio Thiago, né, ele tava lá no sábado todo de pirata, já que a temática deles é bem Bucaneiros e tal. Fora que você tinha muita coisa pra fazer, cara, é tanta coisa pra fazer, tanta coisa que eu listei aqui, porque teve gente que ajudou a listar isso aqui, né. Eu não tive como listar 100%, porque realmente tinha muita coisa pra fazer e eu não fiz quase nada, cara. Eu acho que com isso dá pra ter uma noção de como foi o evento, né. O evento foi muito maneiro, fora o carinho do pessoal, fora a organização, que tava bem legal, fora que o público mostrou, né. O evento foi o resultado de um mercado gigantesco que tá em ascensão, né. A gente vê isso pela quantidade de jogos anunciados, pela quantidade de editoras participando, pela quantidade de público, as palestras. O pessoal do RPG, que eu nem tive contato, infelizmente, mas fizeram um trabalho bem legal. Teve muitas palestras que envolveram isso. Acho que o pessoal do Formação Fireball fizeram palestras sobre o Skyfall, que vai ser uma campanha que eles fizeram até financiamento. Teve o prêmio, no final do domingo, teve o prêmio Goblin de Ouro, que eu não tive como visualizar lá. Depois eu posso até pegar a lista e colocar aqui no post. Um evento como esse mescla tanto RPG Board Game, que a gente vê o Ludopedia fazendo um pouco disso, né. A gente, claro que não tem um volume tanto de usuários de RPG no Ludopedia, por conta de que a plataforma tá recebendo agora esse pessoal, mas a longo prazo isso pode ser tão equivalente quanto, né. Então é bem maneiro de ver que o pessoal tem feito um trabalho legal, tanto no evento pra RPG, tanto no Ludopedia. E eu queria ter feito muito mais coisa, cobrido mais, filmado mais, mas se você quiser fazer tudo, você fica maluco, cara. Você tem que estar com um reloginho marcado, abriu, você filma, você tem que cronometrar tudo pra você fazer de tudo, cara. E eu tenho certeza que você não vai fazer nada, porque ainda assim vai faltar coisa pra fazer, cara. Mas, novamente, fico com agradecimento a todos aqui. Inclusive, eu vou deixar um recado muito importante aqui pra encerrar esse podcast, mas pra quem curte esse podcast tá chegando ao seu fim, né? Essa edição aqui, ela vai encerrar esse podcast. Lembra, nós temos 3 podcasts no Jogatina VG atualmente, né? O de entrevistas, que é mensal, o de notícias quinzenal, e intercalando com o de notícias, a gente tinha esse, né? Que é o podcast que a gente falava de assuntos diversos, às vezes reviews de um jogo. E esse podcast, se você reparou nas últimas edições, eu venho fazendo ele cada vez mais sozinho, né? E eu quero reformular. Não que eu não tô satisfeito, eu gosto de falar sobre os jogos e eu não vejo problema se você gravar sozinho podcast, mas eu quero melhorar ele. E esse podcast do JBG Podcast vai entrar no hiato e deve voltar ali em meados do mês de junho. Vai voltar com esse nome? Não sei. Vai voltar somente eu? Não sei. Mas eu pretendo trazer um conteúdo muito legal. Então, não, esse podcast não acabou. Talvez ele acabou com esse nome, mas a gente ainda vai querer falar sobre board games, com certeza, aqui em formato de podcast no futuro pra vocês. Beleza? Gente, então é isso. Novamente, obrigado a todos que acompanham esse podcast aqui. Agradeço de coração a todos que apoiam o Jogatina BG e também a todos que estiveram lá no evento, onde a gente teve a oportunidade de bater um papo, né? Eu queria que todo mundo que acompanha o Jogatina BG estivesse lá pra poder bater um papo com todos vocês. Obrigado mesmo de coração, né? Encontrei um monte de gente muito bonita lá por lá. Então é isso, gente. Um beijo no coração. A gente se vê daqui uma semana lá no podcast Notícias, certo? Então é isso. Abraços e até o próximo turno. Tchau. Well, get a little on your stride. It is kicking falling down. Watch me shabba.